marcas estão na fachada e nas janelas. Os disparos. Possivelmente uma pistola 9mm. Ninguém viu, apenas ouviu os disparos, mas ninguém viu quem efetuou esses disparos.